Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Alô? Uma história escrita pelas mãos de Deus sempre será brilhantada com grande talento. Com grande talento. Com grande talento. Eis que a voz que conquistou o Pará chega e ecoa. E ecoa. Vamos lá, filho. Finha. DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Com seu alô que conquistou o Brasil. Alô! Sempre com apresentações indescritíveis e surpreendentes. Agora, ele irá comandar o espetáculo da luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Carisma, alto astral e tocando a saudade com amor e dedicação. Ele dita as tendências do mundo da recordação. O DJ que ecoa o seu alô pela cidade. DJ Tom Máximo. O showman da saudade. E aí, galera de Maracanã? É agora, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Coloca essa galera pra dançar. Vamos dançar! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? E aí? Será que eu vou? Não sei. Dom. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão com aquele olhar de quem não... Obrigado, Josias! Obrigado, Wellington Frangira! Obrigado, maestro! Já, o nosso quarteto se forma pro show do nosso animal! Toda manhã. Bora recordar! Quero ser seu rei, não sei. Um abraço aí, meu parceiro Gato! Aí do comercial, o Isaac! Israel Pescado, o Anderson! E o Barcarés aqui do amigo Igo! Um abraço pra você! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou. Seu abraço aí, Lucélia, Cleiton, Claudina, Daiane, Leidiane, as carroceiras da Cidade Nova são aqui. Um abraço! O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. DJ Tom. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento. Toca mais uma na carroça. Estamos aqui, Maracanã. Sou seu fã. Bora recordar, Tom Máximo. Luxuosa Carroça da Saudade. Oh, oh, eu te amo, meu amor. Oh, um abraço aí também a galera de Marituba. Tassilene, Rafael, Alexandre. Todo mundo aqui, um grande abraço aqui do Tom. Meu amor vai entender. Luxuosa Carroça da Saudade. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Meu amigo Marcelo Anderson, Filipírio e o Breno, carroceiro aí. Um abraço aqui do Tom. Pra mim não ter que chorar. E aí, meus seguidores? Dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Ainda sinto o seu sabor. Eu não posso esquecer aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. Aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. Sérgio Barbudo, e também o DJ Diogo do Maremoto são aqui também com a gente. Um abraço. Eu não consigo viver. Meu amor vai entender. E as bonitas do Império, abraço pra vocês. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem DJ Patrês, olha aí, Dorival. Eu só quero é te amar. Tigrão! Meu amor, o animal! Pra mim não ter que chorar. Meu parceiro DJ Patrese do Crocodilo. Forte abraço pra você, viu, Patrese? Chorar, vem me dar o seu calor. Ainda sinto o seu sabor. Eu não posso esquecer aquele dia de prazer. A gente fez amor. Aquele abraço aí, o Vitor, considerado aí o homem de coleção aí do CD do Tom. Direto dos Campos Marajoara para o a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Chegou em Maracanã! Uou, uou, uou, eu te amo, meu amor. Meu amigo Malisson, atrevido, o Lucas e o Alex aí, do Santônio Salinas. Um abraço aqui do Tom. Eu te amo, meu amor. Bora recordar! Vou cantar a minha triste canção. Desta dor. Meu amigo Rogério, Cleia, trago no Cine, curtida luxuosa. Não só eles te dão valor. Em nada me sinto cansado. Preciso dizer, porque este mundo é tão triste. Tudo existe pra gente sofrer. A carroça. Mas não sei. Meu amigo Alírio Pop, da Fã 160, e a Bruninha Alves, Jaqui. Sonhos, acabo de recordar. Bora, Howler. Idealizei tantas coisas e tudo. Meu amigo Bolão, em Alexandre Amarambaia. Fiquei neste mundo. Abraço aqui do Tom. E o Carroça é festa já na selfie. Que é tão triste. A gente ter que esperar. Se pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela. Sobre essa galera da embarcação aí do Luiz Carlos. Preciso viver, porque me sinto sem graça. Me deito calado, sem nada olhar. Amigo Neto Júnior, Duga, de Fó Fortalezinho também, um grande abraço. Meu parceiro Boris, alô Boris! Oi! É tão triste a gente ter que esperar. E pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida, esta dor tão doída, preciso viver. Um abraço aí também, a Sônia! Guilherme Alves! E o bigode lá do Tauá, tá na área! Que é tão triste a gente ter que esperar. Se pensei. Um abraço aí também, a Bíblia! Grafite! Juntamente aí com o inspetor! E vai pela vida! Rock e o Lucas! O americano! Porque me sinto sem. E a saudade aqui da Luxuosa! Bora recordar! Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a Luxuosa Carroça da Saudade chegou! Chegou! Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende. E você se surpreende com o corpo de mulher. Meu amigo Ivan Pinheiro! Mulher, um abraço, garoto! Nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se fascina e começa a pensar. Venham dançar com a carroça, meus carroceiros do amor. Quem será o homem que vai lhe amar? Você é Nico Digital, está presente aqui. Um abraço. Mas o que você não sabe é que eu desejo. E por aqui, meu parceiro Patrese, DJ Marlon Beach e a galera do Crocodilo. Já ganhou o emprego do Apolo aqui, já. Alanzini Show! E a sua primeira dama! Aqui também a Paula Costa, sempre! Amigo Tinão do Santos, está na área! Família sem destino já no 12. Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem será? Quem será? Quem será? Quem será? Meu parceiro Sérgio Barbudo! DJ Diogo lá do Maremó! Quero, te adoro! Eles estão aqui recordando! DJ! Agradável, eu aqui de frente com você nessa festa. Pati Marisco, parabenizando aí! Todos dando pra Cleberton pelos seus 14 se a gente anos. Um abraço! Se entrosasse pra dançar, e no meio da dança você deixasse eu lhe beijar. E foi assim, foi assim. que renasceu nosso amor. Luxuosa. Numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. E o casal JJ tá na área! Forte. Minha irmã Josi, meu cunhado Júlio, rompendo fronteiras! E hoje auxiliando os DJs, é ele, ouviu, Fraginha? O Prestação Virtual! Que surpresa agradável. Dá pra oi, claro. Eu aqui de pra gritar puto que não toma nada, né? Nessa festa de amigos. Já já o vale. Pra valer. E que tal se a gente se entrosasse? Meu Deus! E no meio da dança. Meu parceiro inspetor Carlinho! Ao lado aí do seu primão! Hoje passeando de luxo! Foi assim, bora, inspetor! E nasceu nosso amor! O homem da Brasileirinha! Uma festa de amigos! Inspetor! Onde a gente dançou! Mari Lanches! Entre abraços! Lanche top de Maracanã! Muito papo rolou! Aí, DJ Tua, toca mais uma na carroça. O nosso caso de amor. Mais uma! E foi assim, foi assim. Agora, o passeio de carroça é um luxo. O Pará já conhece. Luxuosa Carroça da Saudade. Estamos aqui em Maracanã, como é que é? Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um abraço aí, DJ Ronildo, e pelo comitivo aí do Verdão Saudade. Já aqui, alô Regi, proprietário aí do Verdão Saudade. Com seu abraço! Simples. E me conquistar. E já tem CD aqui do Josias. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes. E a galera aí da Pousada Beira Mais aqui. Depois, quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois. Meu parceiro Will Saudade e a primeira dama Ellen do Atalaia, tomando todas. Alô Preto Promoto! Nosso parceiro Preto Promoto organizando tudo. Para Preto. DJ Tom Máximo. Meu olhar distante. Lá vem eles. Sou passado errante. Sigo a te buscar. Numa ânsia louca. Te beijar. Te beijar tua boca. Outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. DJ Preto Mixi de Santa Isabel. Um abraço pra você, garoto. Me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Meu parceiro Wanderson. Me ama, abraço aqui do Tom, garoto. Finge até me engana. Se enrosca em meus braços. Me mata de amor. Nosso grande amigo Mike Promonte. Abraço! Um sozinho. E no meu caminho tudo é solidão. E a Nayara Xerilson Pinheiro Leon e a sua primeira dama, Flávia Silva, também aí. As bonitas do Império, tá na área. Sabe fazer, eu tentei em vão me acostumar. Machuca! E a primeira dama é a Carolina. Já vi, Júlia ser feia, não de Deus. Me ama, finge até me engana. Se enrosca meus braços, me mata de amor. Quando florescer, mas logo amanhecer. Dom, dom, dom. Você minha vida. Dom, dom, dom, dom, dom, dom. Meu bem, eu te amo. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Luxuosa. Meu amigo legal. Tudo que toca, tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Bora, DJ Renatinho de Mosqueiro. Meu bem, eu te amo. Minha roça é fez e aí, cabeludo Sandrilha. Aqui em Maracanã, papai, yeah. O aniversário do Carroça Festa está chegando. Eu e você, e você e eu. É sexta-feira, papai, no Caribe Show. Meu amigo Diego, Daiane, Eliseu, Tati, Thiago, Vanessa, meu. E o Verano, Tadini. E os carroceiros de Maracanã. Você. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal e etc e coisa e tal. Tá na hora da gente dar uma esquentadinha, uma esquentadinha, pra ficar gostoso cedendo o máximo. E bora, bora, bora, dançando daquele brega, dançando daquele brega, dançando daquele brega. Vamos dançar! Aí, DJ Tu, solta som! Bora liberar o som pra galera de Maracanã dançar! Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela te julga, eu as amo iguais. E veja minha bênção, e veja minha bênção, e veja minha bênção, e veja minha bênção. Opa! E veja minha bênção, e veja minha bênção. Edirei Vera e o Pedro Monteiro da Purificadora 26! Veja minha. Vai! DJ Tom. E aí, Maracanã? Sobre o brilho da lua, quero te namorar. E a Vitória Rodrigues, Jenny, Michelle e Vanessa. E essa esposa marcando presença. A praia está luxuosa, Carroça da Saudade. E as feras da saudade, meu irmão. É clima tropical, manchetes de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical, manchetes de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. tira meu sossego. Toda vez que chega perto de mim. Atenção aí, o proprietário do carro. Não atender. Meu 8019. Compareça no seu veículo. Toda vez que eu a vejo. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. Invadiu meus pensamentos e te. E aí, Vanderlei? Mas conquistou meu coração. De onde vem essa menina com esse jeito de mulher? Atenção, você é proprietário do carro QTH. Compareça no seu veículo 6657. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. Fico louco de paixão. Ela mexe, mexe, mexe. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. Fico louco de paixão. E aí, filha? Me cobre de beijos. E aí? Me carrega no colo, me deita no sol. Eu navego no mar de amor e paixão. Me trago todo o meu coração. Um abraço aí, meu parceiro João Vermeiro. Particular aí da Transevento, junto aí com o Ítalo. E ele dá o Vanari. E do mar, vim de Belém curtir a luxuosa carroça. Ó, meu anjo negro, meu anjo. Aqui é pra achar, filho. Ó, meu anjo, por favor. Negro, anjo negro, como eu te amo. Ó, meu anjo negro, meu anjo bom. Ó, meu anjo negro, como eu te amo. Ontem eu vi você. Meu sonho, meu sonho. Uhul! Ontem eu te beijei. Meu sonho é ter você. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Bora, meu filho! Pau na máquina! Oba! Poder te tocar. Sem sonho, meu sonho. E aí no baile sorte, vindo Lucas de Santo Antônio do Tauá. Meu sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós estamos sempre acordando. Nós estamos por ti. Tudo bem. Aos limites. Calma, Caicô. Está pra viver só pra mim. Ah, é. Vou aos limites. Não, hoje tá por conta do Ademar. Vou aos limites. É. Vou aos limites. Medo é a paixão de um mortal. Daqui a pouquinho o nosso quarteto se forma. Poder te tocar. Sem sonho. José. Cadê o José? Vem realizar. Meu sonho, meu sonho. Hoje nós dois vamos tocar e eles dois vão fazer um show hoje. Pois é. Nós todos. Vamos mudar hoje aqui. Nós todos, por ti eu vou aos limites. Barriguinha. Pra viver só pra mim. Vou aos limites. E a lata do lado, hein? Aos limites. Vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Seguidores! Que é uma carroça! Ela resolveu me abandonar. E o carroça é festa hoje, tudo junto! Domingo de verão. Meu amigo! Tudo conquistou. de vigia. Você vestida. Agora é Rapson. Não te ligar, batendo aquele papo em volta. Luxuosa. Tinha os olhos verdes, era uma tentação. Meu parceiro DJ, Dr. Bruno, Bruno Logueira e o Jubileu. Só anda sensual. Um abraço pra você ao lado do Boris. Valeu! Você pode até gostar. Espetou carinho! Pode ser então um outro cabeludo. De coração, um ato Liliel, refrigeração, vale só atrevido, valeu! Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Tchau, do Morcegão, meu amor, Legiane, Claudinha, Araújo. Que eu estou na solidão. Daiane! Daiane, Araújo também na cidade nova. Todo mundo aqui! E vai virando DJ Tom, vai virando DJ Tom. Vira, vira tudo! Quem é que tá solteiro, Maracanã? Joga o bracinho pra cima pra mim. Quem não tem hora pra chegar em casa aí hoje? Cadê a galera do Paysandu aí pra mim? Cadê a galera do Clube do Remo? Bora dançar, bora dançar! Já já tem show! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. De fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo cheio de desejo. Um abraço aí, a dona dos seguidores. Um abraço aqui no Tom. DJ Tom Máximo. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Amigo Tony, leia! Bacana. É de gente, Benevite. Um abraço aqui do Tom. Deitar na tua cama. Pra Sérgio Barbudo. Meu parceirão DJ Diogo. Maremo. Onde ele tá? Luxuosa. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. O caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado. Bora dançar com o Máximo. Aí, DJ Tom, solta som. Vai dançando com a carroça da saudade. Vai dançando assim. E vai dançando direto dos campos Marajoara. Direto.

Campos Marajoara. Mas que legal! Aquele o prestígio! Foi te conhecer. Te desejo. E olha ali, Franginho, o nosso amigo Mochila. É de coração. Isso ali também no apoio ali. Você merece ser feliz com outro alguém. E aí, Patrese? Já. Já é? Você era tão gostoso. Já tá doido. Era carinhoso quando só você chamava. DJ Marrombich também passeando de luxo aqui na Luxuosa. Luxuosa. O que me resta é encontrar alguém que tem nas qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Vira! Direto dos Campos Marajoara para o mundo. Passeando no Oriente, um magazinho com. Ah, peraí, Ademar! Veja onde eu me meti. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Passeando na carroça, uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor e o DJ arrumou pra mim. Saúde, saúde, saúde, saúde! Ela veio pra Luxuosa conhecer DJ Tomásio, mas quando viu o Franjinha, mudou pro seu barraco. Se formar! Até que um dia numa festa conheceu o DJ Toninho. Josiel veio por trás e encheu ela de carinho.

volta nunca mais. Equipe Trevões, focando todas. Alô, Guto Santos. Franjinha. Estamos aqui em Maracanã, a nossa luxuosa carroça da saudade. E hoje estamos comemorando, na verdade, o Círio de Maracanã. E aí, Franjinha? Que beleza, Tom! Claro, com certeza, a gente fazendo essa super festa. Desde já chamo aqui o nosso amigo Preto Promote, pastor Jutinho aqui na nossa luxuosa. O cara que cumpriu com o seu compromisso. Quando ele postou nas redes sociais que vinha nossa luxuosa carroça da saudade, a carroça da saudade de vocês, para fazer uma super festa, um super show, o nosso espetáculo aqui em Maracanã. Nosso amigo Preto Promote, o Jutinho com toda a galera, os patrocinadores desse evento, os apoios, as famílias aqui de Maracanã, para estar juntinho. Véspera do Círio e já Círio de Maracanã. Uma satisfação imensa, viu, gente? A gente da Carroça da Saudade está voltando nessa cidade, porque, na verdade, estamos lançando a luxuosa Carroça da Saudade. E a gente aqui, juntinho com toda a produção, se sentimos muito gratos de ter vocês aqui, juntinho com a gente, compartilhando essa alegria. Gratidão, gente. Então, agradecer ao Preto Promote, meu amigo Edivan, os apoiadores dessa festa, para que nossa carroça mostre para vocês um bom divertimento. Para vocês que vêm buscar um bom divertimento aqui no Clube dos Pais. Essa é a nossa luxuosa, que já apresenta para vocês o novo carroceiro DJ Josias, ex-o Búfalo do Marajó Evolução. Agora, fechando o Quarteto Animal, mais forte do que nunca. E vocês merecem toda a alegria, toda a festa, a festa de vocês. Vamos começar o espetáculo direto dos Campos Marajoara. Direto dos Campos Marajoara. Direto dos Campos Marajoara. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Alô,